Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que a gente vai ter carnaval lá na iTunes Store brasileira. É, mais detalhes sobre isso já já. Você vai saber também que a HTC confirmou que a Apple estava certa em relação ao LTE. E será que o Google vai lançar um óculos de realidade aumentada? Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora. Começa agora! Coca-Tec! E vocês estão me surpreendendo, né? Hoje surpresa dupla, né? Mais uma doação, dessa vez do Marcelo Mendes, lá de Santa Catarina. E o que me surpreendeu é que o Marcelo Mendes, pra mim, é um total anônimo, né? Pelo menos eu não consegui identificar ele, seja no Twitter, seja lá no grupo do Facebook. Eu sei que existem aí uma lista de anônimos, mas acaba sendo sempre uma boa surpresa quando eu descubro um desses anônimos, né? Esses ouvintes que ficam lá na surdina. Marcelo, cara, obrigado de coração. E outra boa surpresa também foi que agora o Coca-Tec tá em destaque de capa lá na seção de podcast da iTunes Store brasileira, né? Eu vi isso no grupo do Facebook, nem tava acompanhando quem me contou isso. Foi o Matheus lá no grupo do Facebook. E se você ainda não tá inscrito no grupo, tá perdendo, hein? A qualidade do grupo é sensacional. E vou lembrar aqui que se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar através do Twitter, @Coca-Tec, ou mesmo lá no grupo do Facebook. Dentro do possível, eu tô sempre dando uma olhadinha lá no grupo também. E caso você queira, você pode acompanhar os vídeos do Coca-Tec através do YouTube em www.youtube.com/Coca-Tec Podcast. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui. E uma novidade na iTunes Store brasileira. Agora tem uma sessão de Carnaval 2012, né? Mais uma vez aí a Apple mostrando o interesse que tem pelo Brasil, a força que o Brasil tem dentro da Apple. O Carnaval 2012 não são só músicas, né? Além de músicas como lá o Carnaval de Ivete Sangalo, Marchinhas de Carnaval, Jamil e Uma Noites e trocentos outros álbuns recomendados, você tem também lá os sambas enredos, não só de 2012, como também 2011, 2010, até 2006. Tem também uma seção de aplicativos, né? Contém lá Blocos do Rio, Carnaval em Recife 2012, Rio de Janeiro, Carnaval Team 2012, e além, é claro, né, de aplicativos como Instagram, Vidi, Flight Track Pro, ou seja, um conjunto de aplicativos focado nessa coisa, digamos assim, de viagens, para você tirar fotos, para você fazer o registro, e também nas atividades, né, do Rio de Janeiro. E além da seção de aplicativos, tem também uma seção de filmes indicados, né, claro, né, o Rio dublado tá lá. Tem lá também Loucuras de Carnaval, seja lá o que isso for, Passe Livre, Se Beber Não Case 2, Se Beber Não Case, Gente Grande, American Pie, Cadê o Meu Carro e Curtindo a Vida Adoidado, né? Muitas das coisas aí, muitos desses filmes não estão necessariamente ligados à ideia do carnaval, mas enfim, é uma tentativa da Apple, gostei. Falando dessas iniciativas da Apple, a gente sabe que existem certos editores, né? Por exemplo, o Tumblr tem lá alguns editores de humor que fica lá tagueando a alguns posts, né, com lá o LOL, né, o rolando de rir em inglês. E a mesma coisa acontece também na iTunes Store de alguma forma, né? Se vocês olharem lá, a imagem que tá como destaque na capa da iTunes Store aqui do Brasil, lá na seção de podcasts, ela foi trabalhada, né? Não foi ninguém do Coca-Tec, não foi lá o Marcos Martinelli que fez aquela arte, que enviou aquilo para a Apple, que pediu. Eles pegaram aquilo lá, deram um jeito. Se você olhar ali na parte à direita, né, aquela parte amadeirada, você vê que tem umas gambiarras ali, ou seja, tem algum processo de seleção. Isso é até um dos motivos que eu acredito que o Coca-Tec já foi avaliado anteriormente, mas sei lá, por algum motivo, de repente por causa da arte antiga, da garrafa de Coca-Cola, do iPhone, né, até porque a Apple pediu, né, para retirar lá o iPhone daquela arte, enfim, acho que tem alguma coisa por aí, mas tem esses editores, né? O pessoal fica de olho. E esses editores, isso lá nos Estados Unidos, enviaram um comunicado para os desenvolvedores, né? Falando: olha, galera, eu sei que vocês querem promoção, né? Vocês têm os seus aplicativos que vocês fazem, são maravilhosos, e vocês querem que todo mundo conheça o aplicativo de vocês, todo mundo baixe o aplicativo de vocês. Só que cuidado, né? Porque se vocês usarem esses serviços aí que prometem, digamos assim, um ranqueamento melhor, né? Esses robozinhos que vão ficar fazendo downloads lá, se a gente pegar algum aplicativo fazendo uso disso, você pode perder a sua conta de desenvolvedor, né? Foi um recado que a Apple mandou para os desenvolvedores. E um jornal lá no Canadá, o The Globe and Mail, disse que a Canada Rogers Communications e a BCE, duas, digamos assim, duas empresas de televisão lá do Canadá, já tem o Apple iTV nos seus laboratórios, né? Que eles dizem que a Apple não está querendo trabalhar com uma ou duas companhias, mas está querendo trabalhar com alguém que seja familiar com essa coisa de internet sem fio, de broadband capabilities, né? Estão procurando parceiros, né? E eles continuam, né? Não, o ITV tem Siri Voice Control, né? Lá para você mudar lá de canal, você interage com a televisão através da voz, e não só a voz, você interage através de gestos de mão, meio aquela coisa meio Minority Report. Você acreditou nisso? Todo mundo que pega algum protótipo da Apple, que pega alguma coisa da Apple, assina lá um contrato NDA, né? Non-Disclosure Agreement, um contrato de sigilo, que não pode revelar nada do que foi falado. Claro, eventualmente algumas coisas vão vazar, mas vão vazar por acidente, alguma coisa que vai escapar, ninguém vai chegar e fazer uma declaração dessa, ainda mais no Canadá, né? Eu acho que o principal foco do Tim Cook, da Apple, seria dentro dos próprios Estados Unidos, mas enfim, vou comentar aqui com vocês essa notícia. E a Best Buy, hein? Ela veio a público, né, comentar sobre esse vazamento, esse possível vazamento, né, em relação à TV da Apple. E basicamente o que a Best Buy disse foi que era uma pesquisa rotineira para saber a eficácia de ofertas, e deu aquela desconversada, né? Não duvidaria se a Apple tivesse chamado a Best Buy: pô, vem cá, que história é essa aí que vocês estão falando? O que vocês estão arranjando? Uma vez que existe dentro das Best Buys lá nos Estados Unidos um setor, né, que eles chamam de store in store, né, loja dentro da loja. Tem lá um stand da Apple dentro das Best Buys, então deve ter acontecido aí alguma coisa, porque, enfim, a Apple, claro, eu acredito que trabalhe com algumas informações controladas, mas é tudo sigiloso, né, não pode chegar aí nesse nível, né. E lá na China, né, a China Mobile, que ainda não é uma parceira oficial da Apple, mas nem por isso significa que ela venda poucos iPhones, muito pelo contrário, né, ela vende muito, muitos clientes lá na China usam a China Mobile e usam o iPhone 4S. E os micro SIMs estão com um problema lá na operadora da China Mobile, né? A Apple disse que está trabalhando nisso, né? Que vai corrigir esse problema, ou seja, significa que a gente pode ter aí em algum futuro uma 502, ou de repente, quem sabe, eles aguardam, né? Se demorar muito, e colocam junto da versão que, acredito eu, saia junto com o iPad 3, né, que seria a 5.1. Digo isso, né, acredito que a 5.1 vai ser lançada junto do iPad 3, porque ano passado foi a mesma coisa, né, eles lançaram um novo iOS, e quando lançaram o iPad, agora de novo vão fazer isso, vão lançar sim um novo iOS, só que eles vão lançar o quê? A 5.2, que ainda nem foi divulgada, ainda nem veio beta, não veio nada, então deve ser realmente a 5.1, acredito nisso. E a Halliburton, né? A Halliburton seria uma espécie de Petrobras, né? Ela é uma empresa de petróleo, né? Com sede em vários países, aquela coisa gigantesca. E o aparelho que a Halliburton usa é exatamente o BlackBerry, né? Os aparelhos da RIM. E eles decidiram mudar, né? Eles estão trocando, eles querem sair lá da RIM, provavelmente em função de tudo isso que tem acontecido com a RIM, né, o que tem acontecido com a BlackBerry, né, essas coisas aí, parece realmente que a BlackBerry tá indo pro fundo do poço. Isso acontece, né, ela demorou para reagir e muito provavelmente agora não tem mais nada que ela possa fazer. Claro, não tô dizendo que vai morrer mês que vem, não é isso, mas já não tem mais fôlego, não tem mais pegada. E aí a Halliburton fez uma decisão de ir pro iOS, né, a Halliburton pesquisou profundamente o iOS e também o Android e acabou escolhendo o iOS em função da segurança, em função da capacidade de você manusear a palavra management, é gerenciar, né, diversos dispositivos, a framework que é sólida, que atende aos diversos requisitos de segurança da própria Halliburton, ou seja, mais uma empresa aí fazendo uso, né, adotando o iOS, adotando o iPhone nos seus processos. E lá nos Estados Unidos a Apple está tomando um processo em função das listas de reprodução randômica, né? Essa ação está sendo feita pela Smart Audio Technologies, lá do Texas. E até aí nada, né? A gente sabe que existem aí muitas patent trolls, né, nesse ramo. A questão é que quem está... O advogado, né, que está tocando isso para frente, né, em nome da Smart Audio Technologies, é um ex-juiz federal, o Joseph Farnan Jr. E qual o problema? Esse ex-juiz federal trabalhou exatamente nessa mesma corte, ou seja, meio esquisita essa situação, né? Por isso que eu tô comentando isso aqui com vocês, né? Parece até uma situação familiar aqui com o nosso país, né? E o príncipe Alawed bin Talal disse que o legado de Steve Jobs para a Apple tem prazo, né? Ele diz que 2 anos. Daqui a 2 anos, a Apple vai ladeira abaixo. Que acaba, né, o legado do Steve Jobs para a Apple. Pode ser que sim, pode ser que o material que o Steve Jobs tenha preparado e lá já deixado pronto seja de 2 anos. Só que a gente esquece que o Steve Jobs não criava produtos. Isso é um detalhe que às vezes a gente deixa passar, né? O Steve Jobs, ele aprimorava os produtos. O Steve Jobs, ele era um verdadeiro cri-cri. O que acontece no ramo da tecnologia é que muitas pessoas envolvidas nesse processo de lançar um novo produto são pessoas de tecnologia e elas acabam sendo, como é que eu posso dizer, benevolentes, né? Todo mundo em tecnologia sabe que o negócio esquenta e que precisa dissipar o calor, que precisa basicamente você criar um túnel de vento, né, para dissipar o calor. Ah, tem outras formas de você dissipar o calor, água, metal, tem, mas o fato é, hoje, a mais usada, o processo mais comum é exatamente a ventoinha. Acontece que o Steve Jobs não ia com a cara da ventoinha, não gostava de ventoinha, não queria que os seus computadores tivessem ventoinha. Aí você tem um Time Capsule, você tem um AirPort Extreme Base Station, que ambos esquentam pra caramba, porque não tem uma ventoinha, o Mac Mini que não tem ventoinha, enfim, por quê? Porque o Steve Jobs não quis, o Steve Jobs bateu o pé e falou não, não, não e não. O Steve Jobs, o que ele fazia? Ele peitava. Esse é o maior legado de Steve Jobs. Claro que tem outras coisas, mas eu acho que o diferencial do Steve Jobs era exatamente essa capacidade de peitar. Não, acabou o disquete, agora vai ser USB. Não, não, Blu-ray não vai ter, né? É a grande questão, né? Será que o Tim Cook vai ter peito para isso? Provável que nesses 2 anos lá, como o príncipe Alawi bin Talal disse, o Steve Jobs já tenha batido o pé em todas as coisas, mas vamos ver daqui para frente, né? Tá vindo aí essa questão aí, a Apple vai pagar dividendos, aí vai retornar um pouco do dinheiro para os seus acionistas, uma coisa que a Apple nunca fez, sabe-se lá por quê. Eu acho isso uma coisa extremamente saudável, porque é uma mensagem que a Apple passa para o mercado, que é a seguinte: olha galera, eu sei o que fazer com esse dinheiro, não vou devolver para vocês porque eu tenho como fazer com que esse dinheiro dê mais dinheiro. E é basicamente o que a Apple tem feito. Tava lá com 75 bilhões no trimestre retrasado, agora nesse último trimestre está com 95 bilhões, sei lá, 100 bilhões, alguma coisa assim. Ou seja, ela conseguiu produzir mais dinheiro. Ah, mas peraí, isso foi de vendas, então ela não precisa, porque porque ela vai querer comprar uma memória, em vez dela chegar e falar, pô, eu queria 100 memórias, a Apple vai chegar e falar, olha, eu quero todas as suas memórias, eu quero que você produza memórias para mim por um ano. E com isso, o preço vai lá embaixo. Esse é o poder de negociação da Apple. A Apple chega, faz um acordo, sei lá, digamos, com a Foxconn, e fala, olha, eu quero que você produza para mim iPads. Eu vou montar para você uma linha de produção aqui, e você só entra aí com a mão de obra, você vai ter que... a tua produção vai vir toda para mim por um preço tal durante um ano, aí depois de um ano você pode vender para fora, mas sei lá, 50% tem que ser para mim, enfim, e por aí vai. Isso é uma coisa benéfica para a Apple, né? O pessoal tá falando, não, a Apple agora vai distribuir. Talvez distribua, né? Talvez o Tim Cook imprima a sua personalidade e de repente ele acha que tem que distribuir, né? O conselho lá, chega a essa conclusão, vai saber. Mas eu acredito que não seria muito, como é que eu posso dizer, interessante fazer isso agora, até porque se isso for feito, vai acabar reduzindo um pouco o preço das ações, né? Porque vai ter que pagar lá, aquilo reduz um pouco o preço da ação. Não sei se a Apple gostaria que isso fosse feito agora. Talvez mais lá pra frente, quando já se tiver mais livre do estigma do Steve Jobs, né? Que o pessoal não esteja fazendo tantas comparações, isso possa acontecer. Mas por hora, eu acredito que a Apple não vai distribuir ainda os seus dividendos. E o Gigaon publicou um artigo muito interessante de 7 sinais de que o Android está falhando, né? De que o Android está caindo pelas tabelas enquanto o iOS está se fortalecendo. O primeiro ponto que eles levantam, né? O Kevin Toffel levanta, é o seguinte: os primeiros fabricantes de Android estão de mal a pior. Fato. Segundo ponto, a Apple tá aí, né, com 75% do mercado, prova que a Apple tá forte no mercado, não tem nem o que falar. Terceiro, na verdade, né, os três smartphones top são iPhones, né, em termos de venda, né, iPhone 4S, iPhone 4 e o iPhone 3GS, ok. Pela primeira vez, o quarto ponto, os compradores de Android estão migrando pro iOS, eles estão preferindo ir pro iOS. Isso nunca aconteceu. Mesmo depois, né, quinto ponto, mesmo depois de tanto tempo de lançamento do Android, são poucos os aplicativos que chegam primeiro no Android do que no iOS. Primeiro eles chegam no iOS, a grande maioria, ou seja, o mercado ainda está favorecendo o Android. Isso aí não tem comentário, né? Sexto ponto, o Android não tem nenhum killer app. Totalmente verdade, né? Você precisa ter um killer app, você precisa ter alguma funcionalidade more para que você precise daquele aparelho. Nem que seja, sei lá, um Angry Birds, né? É o caso do Kindle, porque qual é o killer app do Kindle? É o próprio leitor, né? É o Kindle, é a loja, tem o seu apelo. E por fim, o sétimo ponto, né, que o Kevin levanta, é o fato de que não existem incentivos financeiros para que um usuário Android continue no Android. Então, ele aponta aí que o Android está com os dias contados. Interessante esse argumento dele, eu gostei. E a HTC, hein? Ela de alguma forma assumiu que a Apple estava certa na questão do LTE, né? A HTC era líder de mercado há algum tempo atrás, perdeu essa liderança no último trimestre. Ela teve uma queda de 26% no faturamento e um dos motivos para essa queda teria sido exatamente o LTE. Segundo a HTC, o LTE fez com que os aparelhos ficassem grandes e pouco eficientes energeticamente, ou seja, ficaram grandes e com pouca duração de bateria. E isso fez com que eles perdessem mercado. É assim que o mercado anda, o mercado precisa de novas tecnologias, não tem jeito. O LTE vai ser um motivo para o pessoal renovar os seus aparelhos. O 3G, ele tem alcance, né? Ele tem a banda para chegar até 7.2 megabits, se não me engano. Esse, o 3G+, né, que o pessoal está chamando, 3.5G, que tem no iPhone 4S, né? O HSPA Plus, né? Ele chega até 14 megabits. megabits ou 15 megabits ou 20, uma coisa gigantesca. Ou seja, precisar de uma nova tecnologia não precisa. A questão é que as operadoras, né, todo mundo passa isso, né, promove essa necessidade de novas tecnologias. E às vezes você precisa, entre aspas, digamos aqui, de um Steve Jobs para peitar e falar, não, agora não, ainda não é a hora. A Apple, acredito, vai esperar que mais operadores estejam usando o LTE, seja uma adoção em massa. Espero também que até lá as baterias já tenham evoluído para suportar esse novo requisito energético e, claro, né, que a gente tenha aqui no Brasil excelentes redes 4G. E aquele bug do iMessage, né? Pois é, uma americana teve o seu iPhone roubado no dia 13 de novembro e, enfim, não conseguiu desconectar o iMessage, né? Os amigos mandavam mensagens que apareciam como se tivessem sido lidas, né? Porque estavam indo pro aparelho roubado, que não estava mais em posse dessa americana. E aí, enfim, depois de 24 dias lá, o pessoal da Apple conseguiu cortar o vínculo, sabe-se lá como, né, do iMessage com um aparelho antigo, com um aparelho roubado. E aí ela conversou com o jurídico da Apple, né, para ver alguma forma de recompensa, e aí ofereceram para ela um iPod Touch. Segundo a Apple, o mínimo que poderia ter sido oferecido era exatamente outro dispositivo, outro aparelho que suportasse o iMessage, né, mas sei lá, eu achei pouco para tanto problema. E descobriram uma nova patente da Apple, dessa vez uma patente de nome, né, o Macro Escalar. Acredita-se que esse Macro Escalar seja o novo processador, né, que a Apple estaria trabalhando. Longe de ser algo que vai entrar no iPad 3, ao meu ver, agora, em, sei lá, março, digamos. Acho que pode ser uma tecnologia lá para frente, não é uma coisa para agora, embora o pessoal esteja especulando algo assim, né? Vale lembrar que já tiveram várias patentes de nome, né? Teve aquele Pico Projectors, né, que até hoje a gente não sabe o que é, uma coisa que provavelmente lá no futuro apareça, de repente até com outro nome, com um nome diferente. Então não levo muita fé nesse Macro Escalar aí que o pessoal tá falando, não, vai vir aí com o iPad não sei o que, de repente pode ser do MacBook, ou são os processadores que a Apple tem trabalhado secretamente. Não acredito nisso, acho que isso é uma coisa pro futuro. Lá na China, a Apple está enfrentando um processo de 38 milhões pelo uso da marca iPad, que o iPad estaria registrado lá na China, embora a Apple teria feito um acordo com uma empresa que seria dona lá dessa firma que tem a posse do nome iPad na China, mas a empresa diz que esse contrato não é válido, porque essa empresa que a Apple fez o acordo não responde, enfim, questões jurídicas. Mas por que que eu estou comentando isso? A Apple está sofrendo um processo de 38 milhões lá na China pelo nome do iPad. Não que isso seja muita coisa, mas só para vocês terem uma ideia do quanto que a Samsung gastou naquele comercial, né, para exibir aquele comercial lá durante o Super Bowl, né, de 30 segundos, foram de exatos 10 milhões de dólares, ou seja, praticamente um quarto desse processo que a Apple está levando lá na China. E a Apple perdeu mais um executivo do alto escalão, né? Ontem eles perderam, teoricamente, pro Google, né, o diretor sênior de integridade de produtos, né, a gente pode dizer isso, que fazia teste dos produtos, né, o Simon Prakash. Ele, em tese, estaria trabalhando lá num projeto super secreto lá do Google. Há quem diga que esse projeto super secreto seja o óculos de realidade aumentada. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver se isso vai para frente. Mas o executivo que a Apple perdeu hoje foi o vice-presidente de engenharia de iPod e iPhone, ou seja, respondia direto ao vice-presidente sênior, né, de engenharia de hardware, o Bob Mansfield. O David Tupman já está trabalhando lá na Apple há cerca de 10 anos, né? Ele chegou lá na época do lançamento, né, dos iPods, né? Ou seja, tem ali uns 10, 11 anos. Ele tem o nome dele associado a cerca de 70 patentes, incluindo o gerenciamento de bateria, né? Ou seja, a gente pode culpar ele um pouco pelo consumo de bateria no iPhone 4S, essa questão de cancelamento de ruídos em fones de ouvidos, carregadores de iPhones, enfim, tantos outros. Acredita-se que o David vai se juntar ao pessoal lá da Next, não é Next de próximo, é Next de ninho, né? Que onde tem diversos já ex-empregados da Apple. Certamente é uma perda grande para a Apple, mas acredito que ela vai conseguir arranjar alguém à altura. Acredita-se que ela esteja puxando alguém, ela esteja de olho em alguém do próprio pessoal interno para ocupar essa vaga. Rumores Android. Acredita-se que o Samsung Galaxy S3 ultra fino, com tela flexível, rumores, né? Deva estar chegando em maio, né? Acredito que sim, maio é uma boa data, né? Tá ali com uma defasagem aproximada de 6 meses, alguma coisa assim, do iPhone, então já dá para vender bem. Acredito aí que a Apple deve contra-atacar isso, lançando o iPhone já no meio do ano, já comentei isso com vocês, mas fica aí o registro da data do possível lançamento do novo Galaxy S. E uma novidade aí pro pessoal do Android, né? Tá chegando o Google Chrome para Android. Ainda tá em beta, né? Mas é curioso, né, você imaginar que o Chrome tem aí, sei lá, desde 2006, eu acho, sei lá, 5 anos, praticamente o Chrome é contemporâneo do Android e ainda não tinha uma versão, ainda não tinha um navegador Chrome para Android, mas agora tá resolvido. Ainda tá em beta, mas enfim, chegou. Vale lembrar que ele só vai estar disponível pro pessoal do ICS, né? Do Ice Cream Sandwich, o Android 4.0. E a Advocacia Geral da União, juntamente com a Procuradoria da União de Goiás, está querendo fazer um recurso, está querendo fazer uma ação civil contra os responsáveis pelos perfis que alertam os motoristas sobre blitz que ocorrem lá no estado de Goiás. Aqui no Rio a gente tem lá a famosa Operação Lei Seca, não sei como é isso nos outros estados. Considerações a esse respeito. Primeiro de tudo, né? Quando você avisa sobre uma blitz, você tá sim, claro, alertando um possível bandido, um possível infrator de um problema. Então você tá ajudando um bandido. Concordo plenamente com isso. Por um outro lado, né, questões técnicas. Não existe blitz no Brasil. É proibido você ter uma blitz no Brasil. Ah, mas não, aquilo não é blitz. A blitz é o seguinte, tecnicamente a blitz é quando você resolve, não, peraí, vou fazer uma averiguação aqui, vou parar aqui o meu carro de polícia aqui, ou seja lá o que for, e vou revistar todo mundo. Isso é uma blitz. Isso é proibido aqui no Brasil. Toda e qualquer ação, ela é comunicada lá, se for no caso da Polícia Militar, ela é comunicada pro batalhão, se for no caso uma operação lei seca, é comunicado, sei lá, quem lá do governo que tá por detrás disso. Todas as operações, elas são comunicadas. Isso porque vai ter um aumento de trânsito, então afeta outras regiões. Então, digamos assim, todas as áreas do governo precisam ficar cientes que aquela operação tá acontecendo. Em tese, teoricamente, você pode ligar para o batalhão de polícia que atende o seu bairro e falar assim, olha, eu quero saber todas as blitz que estão, entre aspas, né? Todas as blitz que estão acontecendo, é uma informação a qual você tem direito. Esse é um outro ponto também. No, claro, isso é uma coisa mais técnica. Claro, eu não quero que, digamos assim, as pessoas tweetem as blitz que avisam. Não, não, não é isso. Isso aí é uma discussão que a justiça vai ter. Não, não vou me meter nessa seara. Eu só acho que a lei seca é uma coisa muito bruta, né? São poucas as pessoas que realmente são, digamos assim, condenadas, né, pela lei seca. Você é pego dirigindo alcoolizado, você, enfim, tem um carro apreendido, paga uma multa, pronto, acabou. Não, não, não vai mais do que isso. Se alguém comete uma infração de trânsito, comete um acidente, ninguém verifica se a pessoa tá alcoolizada, e se tá alcoolizada, nada acontece, né? Eu sempre bato essa tecla quando vejo essa coisa da lei seca. Pra mim, isso aí não passa de balela. Ajuda? Sim, ajuda, mas, enfim, sei lá. E foi anunciado o preço da Creative Cloud. O que é a Creative Cloud? É o seu serviço da Adobe, no caso o pacote CS6, onde você vai poder acessar tudo pela nuvem. Você vai ter lá 20 GB de armazenamento, você vai poder sincronizar lá com o seu PC, enfim, poder acessar lá o Photoshop Touch, o Collage, Debut, o Ideas, alguns aplicativos, não são todos. Por exemplo, você não vai conseguir editar um podcast no Audition através desse serviço, né? Através do Creative Cloud, mas já é uma iniciativa interessante. O preço desse serviço é de $50 por mês. E a Symantec, hein? Pois é, ela está sendo extorquida por um hacker, né? O apelido dele é o Yamatug, ou alguma coisa assim. Ele seria parte do grupo Anonymous, né? Isso segundo informações que se tem, e estaria pedindo um depósito de $50 mil, né? Para a Symantec, que teria se mostrado relutante em relação a essa extorsão e, por isso, teria vazado, entre aspas, supostamente, o código-fonte tanto do PCNware, né, quanto do Norte Antivírus, foram disponibilizados via torrent. Pois é, né? Nenhuma empresa de segurança é seguro. E a Campus Party, hein? Ela tá bem movimentada, cheia de atividade, né? Hoje teve uma palestra lá com o Nelson Novaes Neto, né, gerente de segurança do UOL, dando dicas de segurança, dando dicas de privacidade, né, para você não confundir a sua vida pessoal com a vida virtual. A Intel, junto da CCE, vai lançar o primeiro ultrabook brasileiro, isso na sexta-feira, dia 10, às 1h40 da tarde, lá no stand da Intel Extreme Masters. Claro que, pelo fato de ser brasileiro, tem que ser incentivado. Vai ser um Core i7 de 2 GB, ou seja, excelente. A altura dele vai ser menos de 20 mm, né, a espessura, com autonomia de bateria de 5 horas, disco de armazenamento de SSD, ou seja, um maquinão, hein? Será que dá pra fazer Hackintosh com ele? Aplicativos. Dicas de aplicativos. Hoje eu vou comentar dois aplicativos. Por que que eu vou comentar dois aplicativos? Vou citar duas coisas. Primeiro, porque eu quero falar a respeito do RSS Radio, que é um playerzinho de podcast, mas ele é um playerzinho de podcast muito do Mukirana. E acho que não vale a pena ter uma indicação só para ele, mas acho que vale a pena comentar, vale a pena ser imparcial, até porque eu quero incluir ele lá naquele post que eu quero fazer lá do Instacast versus Downcast, fazer um raio-x, uma dissecação completa do que é um bom player de podcast. E o RSS Radio, ele tem dois sabores, tem uma versão paga de $2 e tem uma versão gratuita, onde você pode ter até 3 podcasts assinados. Por que que eu disse que ele é um aplicativo muito muquirano? Pelo seguinte, ele não tem, por exemplo, suporte a stream. Você é obrigado a fazer o download do aplicativo. Isso denota o quê? Para mim, denota que o desenvolvedor não está comprometido com o aplicativo, né? O aplicativo você tem que desenvolver, você tem que crescer, você tem que fazer coisas para ele. Ele não pode ficar parado no tempo. Não que o RSS Radio tenha ficado parado no tempo, não. Ele tem lá um sincronismo via iCloud, e o iCloud tem o quê? 3 meses que foi liberado para o público, né? Foi em outubro, então novembro, dezembro, janeiro. 4 meses, né? Ou seja, ele está sendo atualizado, mas eu acho que o streaming hoje denota um comprometimento do desenvolvedor com o seu aplicativo de player de podcast. Então isso foi uma coisa que eu não gostei. Os controles como um todo são bem burocráticos, né? Tem uma burocracia muito grande no aplicativo, que eu achei meio esquisito. Mas tem uma coisa que eu achei legal nele, é que você tem lá uma lista de podcasts para tocar, e ele tem aquela coisa de toques na tela, né, de swipes na tela, para você ir pro próximo, voltar, retroceder 30 segundos, né? Isso eu acho uma coisa bem interessante. No final das contas, eu achei esse RSS, como é que eu posso dizer, muito old school. Eu acho que ele estava precisando de uma repaginada, mas fica aí a dica, fica aí o registro. Depois eu vou, acho que essa semana sai esse post. Acho que já tem uns 5 meses que esse negócio está aqui anotado no meu Omnifox, mas são vários passos, né? Eu listei todos os aplicativos, baixei todos, testei todos, vi as vantagens e desvantagens, como é que ele funciona quando o aplicativo está dormindo, se tem push notification, se não tem. Lembrando de push, uma coisa legal desse RSS Player é que ele tem push, só que não é para todo e qualquer podcast. Tem alguns podcasts que ele aceita o push, então isso é uma coisa interessante. E além do RSS Player, eu queria falar com vocês a respeito de um outro bundle. Vocês sabem, eu gosto de bundle. Acho que o bundle é essencial, principalmente se você está começando no mundo Mac. Se você está chegando no mundo Mac, acho que você tem que comprar todos os bundles, compra tudo, porque vale a pena, né? Esse Mac Bundler que eu vou comentar agora, são 9 aplicativos, você tem 13 dias ainda para comprar esses aplicativos. Você vai pagar $39 para um conjunto de aplicativos que tem um valor de $206, ou seja, é uma pechincha, né? Nesse bundle em específico, nada me chamou a atenção. Você tem o DVD Creator de $49, você tem o DVD Reaper Pro de $20. Esses dois não me chamaram a atenção porque eu tenho o Toast que eu consegui pegar num bundle, eu uso ele para fazer esse processo de DVDs. Ripar DVD eu não faço muito, mas quando quero fazer eu uso o Handbrake. Claro que o DVD Reaper Pro vai me trazer diversas facilidades, não tenho a menor dúvida disso, mas não me chamou a atenção. Além desses dois, você tem o App Delete para você remover os aplicativos. Eu acho interessante esse tipo de aplicativo, embora eu use o Clean My Mac, que eu também peguei num bundle, ou seja, também não me interessa. Você tem o El Media Player Pro de $20. Ele basicamente é um player de flash. Tá, mas quem quer ver vídeos em flash? Eu, por exemplo, quero. Às vezes você quer ver um vídeo no YouTube, mas você quer ver isso offline. Muitas das vezes eu pego coisas lá no YouTube, aí tem lá o FLV, eu uso o Handbrake para converter de FLV para algo que o meu iPhone consiga decodificar, transfiro para o iPhone e assisto. Eu não vou fazer uma viagem, alguma coisa, de repente uma pesquisa que eu estou fazendo e quero usar aquele material em vídeo como pesquisa, então eu uso, mas eu já tenho a minha solução, então não me vejo indo para um El Media Player Pro. Tem o Sidekick, que eu achei a ideia do aplicativo bem interessante, né? Ele é como é que eu posso dizer? Ele modifica os ajustes do seu Mac de acordo com a localização. Por exemplo, se você tem um MacBook Pro e usa ele tanto em casa quanto no trabalho, então você pode ter uma configuração em casa, por exemplo. Quando eu estiver em casa, eu quero que o iTunes fique aberto, eu quero que o Wi-Fi fique habilitado. Quando eu estiver no trabalho, não vai ter iTunes aberto, o Bluetooth vai estar desligado, o Wi-Fi também vai estar desligado, porque eu vou estar conectado via cabo, é de dia, então eu quero que o brilho esteja 100%. Você monta a sua configuração e aí, de acordo com a sua geolocalização, ele vai escolher. É bem interessante. Você, por exemplo, pode ter uma configuração, sei lá, de rua, né? Para quando você sentar lá com o seu notebook lá tomando um café, né? Enfim, é interessante essa proposta. Eu gostei desse aplicativo, mas ele custa $29, né? Então, de repente, se você gostou desse aplicativo e quer comprar, daí você tem que ver se vale a pena ou não, né? Porque o bundle tá saindo por $39, é uma diferença de $10. Nesse pacote tem também o Nottingham, que é um notepad, né? Um bloco de notas lá, né? Não me interessa também, por mais elegante que ele seja, eu já tenho ferramentas para isso, então não me chama a atenção. Não que eu esteja desprezando, eu olhei, mas acho que a solução que eu tenho é melhor do que ele tem a me oferecer. Mas, poxa, se você tá chegando no mundo Mac agora, cara, compra, vale a pena. Tem também o Goku, que é um aplicativo para você cuidar da sua vida financeira, né? De repente você está querendo um aí, pode te atender. E os dois, digamos assim, talvez os dois atrativos desse bundle são o FX Studio Pro, que é basicamente, não estou menosprezando ele não, mas basicamente é um Instagram, no sentido de que ele vai colocar alguns filtros, né? Ele vai fazer alguma edição, né, das fotos ali no nível do Instagram, né, colocar os filtros, aquela coisa toda. E também o Snapflow. O Snapflow custa $130 e o FX Studio Pro custa $40, ou seja, é um preço bem, bem salgado, vale a pena você pegar no bundle, né? Esse Snapflow basicamente ele faz o seguinte: ele gera fotos a partir de vídeos, né? Você tem lá os vídeos, né, os vídeos interessantes, com uma qualidade bacana, e você quer pegar uma foto, né? Extrair uma foto desse vídeo. Aí ele vai analisar o vídeo, vai fazer tipo, digamos assim, quase um HDR, né? O HDR não tira uma foto de alta exposição, de baixa exposição e monta as duas. Ele vai fazer isso com o vídeo. Ele vai pegar aquele videozinho, vai pegar diversas imagens e vai montar uma super imagem para você. Não sei se fica bom, mas a ideia eu achei interessante. Então fica aí essa dica do Mac Bundler. $39 lá no site deles, no www.macbundler.com. Tá aí, linkado nas notas do cast. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca. O Matheus comentou lá no grupo do Facebook, né? Colocou um post, na verdade, da Cibele Perillo, dizendo assim: poxa, se algum dia o iPhone de vocês ficar mudo, né, totalmente sem som, você não precisa ficar desesperado não, né? Você não precisa se preocupar. A solução para isso é muito simples. Basta você espremer o celular. Isso mesmo, espremer. Procurei até ajuda na internet e achei essa dica bizarra. Porém, foi a única coisa que fez funcionar lá o meu iPhone. Fiquei lá espremendo e funcionou. Existe uma história clássica, né, muito contada aí nos MBAs aqui no Brasil, da história do sorvete de baunilha e a GM, né? Um usuário da GM, né, um cliente da GM, toda vez que ele comprava sorvete de baunilha, sorvete de creme, né? Toda vez que ele comprava sorvete de creme, o carro não ligava, né? Ele ia lá no mercado, comprava sorvete, voltava, quando ele ligava o carro não ligava. Mas se ele comprasse sorvete de flocos, funcionava. E ele mandou essa carta, né? Foi, digamos assim, extremamente zoado, né, internamente lá na GM. Pô, não sei o que, papapá, como é que pode? O carro não gosta de sorvete. Tipo, aquelas, enfim, vocês já podem imaginar as piadinhas. Mas aí, não sei qual chefão lá dentro falou: não, vão investigar o caso. E foi iniciada a investigação e descobriram o seguinte: na verdade, existia sim uma falha lá numa peça do motor, que se você ligasse o carro muito rapidamente, né, se o intervalo entre o, né, se você ligasse o carro, desliga agora, liga de novo, funcionava. Mas se você desligasse o carro, esperasse, digamos, sei lá, 5 minutos e ligasse de novo, o carro não funcionava. Você tinha que esperar, sei lá, 7 minutos, 10 minutos. Você tinha que esperar um tempo maior para que a determinada peça lá esfriasse, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E era o que acontecia, porque o sorvete de baunilha, né, o sorvete de creme, ficava no início da loja. Então ele saía do carro, né, desligava o carro, saía do carro, ia lá no início da loja, pegava o sorvete e pagava. Já o sorvete de flocos ficava no fundo da loja, e esse era o tempo necessário para esfriar a peça. Aí vem aquela história de o cliente tem sempre razão, né? Eu, como lido com tecnologia, já ouvi muitas coisas esquisitas, muitas coisas que tecnicamente não tem nada a ver, né? Nesse caso do iPhone, né? Você vai dizer assim: pô, mas daí, pô, o troço tá mudo, vou espremer e vai funcionar. O Thiago Dornelles, né, deu uma dica, né, que aconteceu algo parecido com o iPhone dele, né? Ele não tava totalmente mudo, funcionava. Porém, quando ele recebia ou efetuava uma ligação, a pessoa do outro lado não ouvia. Isso porque parece que no iPhone dele estava com um problema no sensor de proximidade. E aí, para fazer voltar temporariamente, tinha que apertar sobre a câmera frontal ali para voltar lá o som, para continuar com a ligação normalmente. Ou seja, muitas dessas coisas a gente sim tem que olhar com desconfiança, né? No caso da GM, isso é um mito, isso é uma lenda, isso não é verdade. Tem outras histórias parecidas, né? Até o Eric Nascimento contou uma lá da pasta de gente, você pode olhar lá no grupo do Facebook. Tem outras lá da NASA, que estava pesquisando uma caneta que escrevesse sem gravidade e os russos usaram lápis. Tem várias coisas nesse sentido. Eu, como lido com tecnologia, conheço histórias reais bem bizarras, bem esquisitas. O importante disso tudo, dessas histórias que você escuta e de repente não tem nem pé nem cabeça, é você nunca olhar com uma descrença, nunca você olhar com, digamos assim, um toque de sobrenatural, como um toque, digamos assim, como é que o pessoal fala, de simpatia. Não, peraí, pra dar certo eu tenho que fazer isso. Não, se pra dar certo você tem que fazer isso, é algo que você tá ativando ali pra fazer funcionar, e vale a pena você investigar para entender. Fica aí esse registro. Já que a gente tá falando aí de superstição, né, simpatia, vou citar aqui alguns podcasts que comentaram lá no grupo do Facebook. Eu já acho, já comentei aqui sobre esses podcasts, né? E vira e mexe, o pessoal pergunta, pô, fala aí os podcasts que você escuta e tal. Eu já falei pra vocês os podcasts de tecnologia que eu escuto aqui no Brasil, os podcasts de tecnologia voltado pro mundo Apple que eu também escuto, né? São, eu comento isso daí uns 6 meses aí, né? Basicamente é lá o Happy Hour Tech, Papo Tech, Pod Sem Fio, né? Que agora acabaram se juntando, o iTech Hoje, / iPhone Hoje, Hora do Mac, que tá meio paradão, né? Tem o Target HD também, né? Esses são os que mantém alguma regularidade, né? Que hoje estão mais ou menos o Target HD agora deu uma parada aí com esse problema do Mavio, mas em termos de tecnologia é isso que eu escuto. Vale a pena você ir lá dar uma olhada. É o que eu sempre digo, né? O crítico de cinema não é questão dele ser bom ou ser ruim. O crítico de cinema é questão da afinidade que tem com você, né? O que você tem que achar é um crítico de cinema que tem o mesmo gosto que você. Que aí você quer saber se assiste um filme ou não. Você vai olhar lá naquele crítico. Você sabe que ele tem o mesmo gosto que você. E você já sabe se você vai gostar ou não, né? É uma questão de gosto. Não adianta você falar, caramba, toda a crítica tá falando bem desse filme, ah, então vou ver porque eu vou gostar. Depende. Tem que ser o crítico que você gosta e leia-se, né? O crítico que tem o mesmo gosto que você, e aí você olha a crítica dele, provavelmente vai estar mais afinado. E a mesma coisa funciona com podcast, né? Tem lá o Jornal Nacional, tem lá também, eu não sei como é que é o nome do jornal da Bandeirante, mas tem diversos jornais. E você vai gostar mais de um do que de outro, em função da linguagem, em função do horário. E a mesma coisa com o Coca-Tech, Happy Hour Tech, a iTech Hoje. Cada um tem uma pegada, cada um tem um jeito diferente, uma periodicidade diferente. E aí você vai ajustar, né? O que você gosta, o que você não gosta. Tem gente que não gosta do Coca-Tech, não, caramba, é muita informação, é muita coisa por todo dia. Não tem jeito. Isso é uma questão de gosto. E em termos de podcasts genéricos, né? Tem o Fronteiras da Ciência e o Visão Histórica. Esses foram dicas do Mark Bierast. O Fronteiras da Ciência é muito interessante porque ele é feito por físicos, né? Na verdade, tem mais gente, mas ele é um projeto do Departamento de Física lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eles chamam lá outras pessoas, mas é basicamente um podcast ateu, né? Um podcast científico que tem explicar as coisas, né? Então eles dão um cacetado ali no que eles chamam de paraciência, né? Eles tentam seguir ali o rigor científico. E claro, às vezes eles dão umas escorregadas, é natural. Todo mundo dá essas escorregadas, né? Eu mesmo aqui falo opção de besteira no Coca-Tech, que faz parte do processo. Mas o Fronteiras da Ciência é bem interessante por essa visão, né? Às vezes eles dão um toque muito de palavra final, né? Não, isso aqui é o certo, pronto, acabou. Mas, enfim, a gente sabe que a ciência vive trocando de opiniões, né? Cada vez que a ciência vai evoluindo, ela vai aprendendo novas coisas, ela vai trocando as crenças dela. Então é interessante quando você olha dentro desse ponto de vista. De repente você quer alguma coisa com uma linguagem mais científica, uma coisa um pouco mais ali do ponto de vista ateu, é muito interessante o Fronteiras da Ciência. Tem também o Visão Histórica. Eu recomendo o Visão Histórica, principalmente se você gosta dos nerdcasts sobre história, né? Nerdcast, não preciso nem falar, acho que é o líder em termos de podcasts aqui no Brasil, né? Acho que todo mundo escuta. E às vezes você curte lá o Nerdcast sobre história, queria mais Nerdcast sobre história, mas acaba achando assim, poxa, Nerdcast sobre história é muita brincadeira, não sei o que, né? Se você quiser uma coisa um pouco mais séria, não é muito mais séria, mas uma coisa um pouco mais séria, com algumas piadas até eventualmente politicamente incorretas, tem lá o Visão Histórica, é bem interessante. Ele também é um pessoal mais ateu. Eu falo isso de mais ateu, mais religioso, até pra pessoa se situar. Eu não tenho problemas com isso. Eu reconheço coisas muito importantes lá do processo ateu. Eu reconheço também coisas muito interessantes do processo religioso. Particularmente sou um espiritualista, não tenho uma religião propriamente tal, mas estudei a fundo todas elas e de alguma forma acredito que o ser humano precisa dessas duas coisas. precisa da ciência, precisa da religião, né? Tem algumas perguntas filosóficas que não é campo da ciência, é campo da filosofia, é campo da arte, é campo da religião, e cada um vai lidar com isso da melhor forma que puder, né? Então, só fazendo essa ressalva, escuto os dois também, escuto podcast de filosofia, escuto podcast de religião, não tenho nenhum preconceito em relação a isso. Outro podcast também bem bacana é o Papo Lendário. Esse podcast é obrigatório para quem curte mitologia. Vale a pena você dar uma conferida. Tem também o Escriba Café. O Escriba Café tá meio parado no momento, mas a produção do Escriba Café é uma coisa impecável, cheio de efeitos sonoros. A ideia é do Escriba Café é uma viagem no tempo. Então, vai se falar sobre o Vietnã. A ideia é transportar a pessoa pro Vietnã e contar a história do Vietnã desde lá, estando lá no Vietnã. É muito interessante. O Nerdcast que eu já comentei, tem também o RapaduraCast. O RapaduraCast é interessante para quem curte cinema, mas não é aquele cinema cult. Às vezes você quer aquele cinema de ação, aquele cinema blockbuster. Você tem lá o RapaduraCast, que tem duas vertentes, né? Ele tem uma vertente que a gente pode dizer assim, é o drop do Cocatec, né? Que é um tema específico e vão a fundo naquele tema. E tem um semanal de notícias, né? Que é o RapaduraCast News, RapaduraCast Plus, RapaduraCast Plus, que é semanal e toda semana vai lá, fala dos lançamentos, do que tá acontecendo no mundo do cinema, né? Caso você curta, é sensacional. RapaduraCast, acho que todos vocês conhecem, né? Um dos líderes aí do mercado, junto aí com o Nerdcast, né? O Nerdcast deve estar aí na casa dos 80 mil downloads por episódio, o RapaduraCast deve estar ali na casa dos 60 mil, ou seja, são ali os tops, são os podcasts mais comentados aí, com certeza, da podosfera brasileira. E o Emerson falou assim, cara, tô querendo fazer aqui um site pra minha empresa, de repente um blog aqui pra minha empresa, como é que é isso? O que você recomenda, né? Livros e... Emerson, vou te dizer o seguinte, a coisa tá mudando muito, né? Vocês sabem, lido com tecnologia, acabo lidando com website, mas não é aquela coisa de frente com o usuário, né? Aquela coisa de suporte, de serviços, de interação com o usuário, mas em termos de programa, não é aquela coisa bonitinha, de coloridinha de site, não é isso. Então, eu acabo me surpreendendo muitas das vezes com essa coisa de site, de blog, né? Por exemplo, na questão de blog, né? Eu sempre comentei com vocês que a coisa do comentário, né? O comentário do post, que não gostava da forma de comentar aquilo no blog, que a pessoa colocava o negócio lá e não voltava. Por isso que eu anexei o Facebook lá para alguém quisesse fazer alguma coisa, mas que eu dava preferência para usar o Twitter, porque eu achava mais interessante o Twitter para essa tecnologia, que era uma coisa pública. Enfim, eu tava redondamente enganado, quer dizer, não tava redondamente enganado, eu tava certo no meu ponto de vista, mas eu tava usando a tecnologia errada. O grupo do Facebook faz enorme sucesso. Às vezes eu chego lá no final do dia, vou dar uma olhada no Facebook, caramba, um troço lá gigante, threads imensas, e o pessoal se resolvendo, já não consigo mais acompanhar tudo, né? É no grupo do Facebook que eu tenho a interação que eu gostaria de ter no blog, né? Isso é uma coisa engraçada. Então, Emerson, blog? Acho que não. Eu te diria para você fazer o seguinte, começa fazendo uma fanpage lá no Facebook, fanpage mesmo, lá no seu perfil, cria uma fanpage da sua empresa. Você vai ver, vai ter algumas limitações, aí provavelmente você vai conseguir resolver as limitações da fanpage com um Tumblr. Aí você faz lá um Tumblr. Acho que muito provavelmente o Tumblr vai atender as suas necessidades, porque no Tumblr você pode colocar lá as páginas estáticas, né, fazendo a apresentação da sua empresa, você pode colocar lá posts, né, você pode blogar com diversos tipos. Então vai lá pro Tumblr, vê se ele te atende, ao invés de você tentar pegar um domínio e configurar aquele domínio como é hoje, né, o tradicional, mas está mudando. Eu acredito que muito em breve a internet vai ser sinônimo de Facebook, né? Hoje a internet é sinônimo de Google, né? Boa parte das pessoas não sabe digitar um endereço, As pessoas vão lá no Google, digitam a palavra-chave e o Google chega na página que a pessoa quer, né? O Google hoje é o grande, digamos assim, endereço de favorito das pessoas. É assim, não tem jeito. E eu acho que é uma questão de tempo, de repente mais uns 5 anos, que vai tudo migrar para o Facebook. São várias empresas hoje que têm lá as suas fanpages, que fazem as promoções. Você vê, outro dia eu estava assistindo Pânico num domingo de noite, aí vi lá, acho que era do Guaraná, sei lá, ou tô fazendo confusão de programa, de produto, mas tava lá no Facebook. Facebook hoje é uma tendência. Eu acho que você poderia começar por aí e vai crescendo. Tu fez o Tumblr, tá precisando de alguma coisa que o Tumblr não oferece? Tenta outras ferramentas de blog como Posters. Isso diminui a sua administração e vai chegar num ponto onde você vai ter lá o seu domínio, né, se for necessário, mas vai crescendo aos poucos, né? O Cocatec começou lá no Tumblr, aí tinha algumas coisas que eu queria fazer e o Tumblr não deixava. Testei várias ferramentas até chegar nesse formato, né? Testei o SoundCloud, acho que é SoundCloud, que fazia hospedagem de áudio, linkava aquilo com o Tumblr, enfim, fazia diversas gambiarras até chegar em alguma coisa. Então, te recomendo alguma coisa assim. O mais importante, Emerson, é claro, estude, mas tenha certeza que você só vai realmente aprender a fazer um site / blog, né, para sua empresa fazendo. É o único caminho que existe. Então é isso aí, pessoal, por hoje é só. Nossa conversa continua lá no grupo do Facebook, facebook.com/groups/cocatec, e também pelo Twitter, no @cocatec, e o podcast volta amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã, tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Cocatec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatec.com.br. Siga @cocatec no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.